consolados serão quando Jesus Cristo aqui voltar. As coisas deste mundo só nos fazem chorar, querendo a nossa fé abalar, querendo nos fazer cair do monte de Sião. Mas o que me segura a tua mão, querendo nos fazer cair do monte de Sião. Give me.